coração à flor da pele. Eu fui brinquedo pra você. Diz que bateu uma saudade, fica mandando mensagem, me olhando, visto pela última vez. Eu fui brinquedo pra você. Diz que bateu uma saudade, fica mandando mensagem, me olhando, visto pela última vez. Agora vai chapar com essa solidão. Não pensou na gente, brincou, foi vacilão. Uma flor da pele. Eu fui brinquedo pra você. Diz que bateu a saudade, fica mandando